Avenida Brise 5407-1208, Gol no 601. Gol 601.4, chame pronto, pushback. Chama aí. E vai reportar antes da Juliette para cruzar o pátio principal, o Whisky Charlie Mike. Vamos na ruta brava do Golfo, sobe Alfa, o Pão Pará, vamos lá para o Golfo, sobe o Golfo, sobe. Autorizado chegada Mari, desce para o 050, QNH 1019, Andrés 294. 2-0 está autorizado, via Pezulu 1-0 até Bridge. Bravo com o meu índio Delta Eco Bridge, após prossegue na Pezulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolando a 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5406, controle 120, decimal 8. Oxené, 6259, autorizado de 3660. Guarulhos, na Pezulu 1-0, Príncipe, Pezulu 1-6, Brava até o Zulu, direto Trive, então conforme 0-0. Colando 1-0, curva direita, da Elveda, vou direto Príncipe, é, transponde 5406 e o controle 2-0, decimal 8, do Xené 62, 59. É, 2, deixa eu me pronto, Xené 62, 59. Contará pronto. É, uma dúvida a respeito da Elde, ó, necessidade. Conforme você se manter o nível 1-0-0 na radial 98 até 30 milhas. Afirmativo, conforme notando. Obrigado. 273 via Juliette, portão 03. Let 03 no 273. Charlie Mike via Juliette, cruza o pátio principal, reporte na taxa e Lima para prosseguir o táxi. Ponto, boa, muito amplo, tá muito chutado, tô parado, tá profundo, vamos lá. 601, posição 4. Coordenação com o equipe do solo, vou no 601. Após o parqueamento à sua direita, no Boeing da companhia no portão 03. Após de coordenação, está livre iniciar no 04, chame táxi, vou no 601. Após o parqueamento da aeronave da companhia 03, está livre, puxa o estacionamento, reporte o táxi do 601. Boa noite, voo 1940, tente relação Romeu. Voo 1940, copia o 360 Guarulhos. Copia. 1940 Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Indy Delta Eco Bridge, após prossegue na Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5424, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto drift, passo conforme, decola. Transponder 5424, controle 208. Argo 924.02, chame pronto, feedback. Chama. Charlie Mike, ingresso taxi Lima, Lima, corrigindo Lima, após a direita taxi Mike, e vai reportar na taxi Quebec para ingressar no 97. Trafego na curta final já da 17, o Charlie Mike. Mantenha então a taxiway Lima, que vai chamar em 118 decimal meia dúzia para ingresso na pista. 3894, pista para 2000 pés, autorizada final procedimento LS, reporta estabilizado no localizador. Pés para 2000 pés, está autorizado final procedimento LS, reporta estabilizado, TAM 3894. Segura 601, eu abri de 1h45, 3 horas e meia, Campinas. Direita Índia Alfa, considera a torre 118.6, altímetro no 019, agora 1019, tem um bom voo, boa noite, Coro 601. Índia e Alfa, considera 18.6, 1019, obrigado, 601. Salvador, gol no 567, pushback, acionamento de 87. No 567, livre no 71 do táxi. Autorizado para entrar no táxi, 567. Mostrara 2281, não tem identificação. Sala 2 Lito 1, 74 Sudoeste do Velho Salvador, contato radar foi na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte para a descida, aqui o NH 1019. Sala 2 Lito 1, controle instalador. Diga. O senhor perdeu contato com o controle de Léo? Aceite. Ele transferiu para o controle instalador. Aceite. Salvador, Saner, 6259, está no gate 6, solicita por espera de estacionamento. 6259, aguarde, mantenha a posição. Confirme? Mantenha a posição, 6259. Será o Saner 6259. Voo no 601, desculpa, da Euler da Brindinha. Voo no 601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, a saída da El. 360 na da El, 601. Comando autonomia, por gentileza? É 340. 143, 3 horas e 40, com fins, autorizado o táxi até a atmosfera via indiófono, atmosfera atua em 1 minuto, isso é 612. Ajuste no 019. Pode ser o táxi, parte de alfa, por espera, com 486, ou no 567. Então, 3897, após a passagem de um Boeing 737 da Gua, sua retaguarda, inicia o pushback no 612. Corrigindo, o Oxanã 6259, o Oxanã 6259, após a passagem do TAM do Gol, a retaguarda, um Boeing 737, inicia no 612. Sente, após a passagem do Gol Pintura Varig, inicia o táxi, o posto de estacionamento, Oxanã 6259. TAM 3897, desconsidere. estabilizado em LS X-Ray, TAM 3894. TAM 3894, Semi-Torre, 1186. 18-6, uma boa noite, TAM 3894. Delta 7 do acionamento, reporte ao término, temperatura 2,6. Paulo Chanel 6259, tem 1,06 no POB, alternando Galeão com 4 horas e 4 minutos, solicita o táxi. Principal, Índia Alfa, com temperatura 118,6, altímetro 1,09. Então, bom, boa noite, final 6259. Pátio Índia e ponto de espera da 1,0, chama a torre 118,6, 1,012 altímetro, CNE 6259. Direto 1567, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. Então 360, Arbor, com 5 metros. Com 5 metros, tem condições de curva à esquerda na prova de Alessa? Negativo devido a informações, com 5 metros. Sim. Gol no 601, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-3325. Sério, 2281, desça para 3.010. Quer negar 1019. Para 3.000, estado de 19. Gostaria de dizer que eu não confirmo essa velocidade. 182 no momento. 2831, não tem condições de aumentar essa velocidade pela sequenciamento? Infelizmente não. Pode manter até mais próximo de TAP, pelo menos? Sem manter. Gente, mantém até mais próximo de túnel, se puder. Gostaria de dizer que eu não. Paulo Salvador Bono 273, informação Romeu, autorização confirmada. Boa noite, via Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, TAM 3894, boa noite. 060, que negar no 019. Contando estado, então, 060 no 019, TAM 3603. 3897, portão 5, chame táxi. Ataque autorizado, TAM 3897. Bono 273, informação Romeu, confirma. 800-060, TAM 3603. 394, essa informação está iniciando o pushback airbus da companhia 05, ok? Após o mesmo puxar a aeronave até a saída do Pátio 3, seu prossegue até o 08, ok? Ok, até o término do pushback da aeronave no 5, o TAN 394 aguarda para prosseguir para o 08. Da apresentação direta, leva o voo de 67. Salvador, boa noite, Sené 6259, decolando Andai, o líder. Oi, Sené 6259, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Espírito, uma centena, 30 milhas do VR Salvador. Oi, Sené 6259, isso seria se fosse a pista 28, tá? Com a saída da EL. Tá sim, Sené 6259. Autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesolo 16, decolando a 10, curva direita na subida da El, após Leda, depois direto Bridge, aciona 5420, controle 120, decimal 8. Autorizado, ponto 360, decolando a 10, curva direita da El, Leda, Nida, Voa, Bridge, Pesolo 10 para Pesolo 16, controle 208, aciona 5420, gol 1273. Correto, porção 3, chame pronto com 273. Chamar abraço. 26 decimal 0, alternando 135 decimal 5. 260, 1355, gol 1567, qual é? A 259, vem direto Bridge. Direto Bridge, CNM 259. Dois em turno, dois aparadores no pés, autorizado final ILS, após estabilizado o localizador. Para 2000, autorizado ILS, reportará para o final do voo. 3003, desça para 4000 pés, que é legal, no 09. 4000, no 09, 3003. Três mil zero três, reduz a velocidade para 2509, número 2 de aproximação. 3897 para o táxi, 231 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. 97, táxi, segunda direita, via Indy Alpha, considerador 886, altímetro 1019, então bom, boa noite. 1019, Indy Alpha, 1886, 3897, boa noite. 359, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, altera número 33, décima 25. Então, 3603, reduza para 200 nós de velocidade, fica para 3.010. 3.000 reduzido para 200 nós, então 3.603.